sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar. Juntando forças pra poder falar. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. Que eu volto. Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo. Sabes bem que sem ti eu não viverei. Seria tentar voar sem asas. Sabes bem que se você morrerei de amor. Sem teu amor, carinho, eu me calo. E todo el tiempo que pasamos juntos, não negarei que essa saudade me mata. Ser de ti, si tú te alegras mi ser llorando y sufriendo por ti. Ay, ay, ay, que va a ser de mí. Ay, ay, ay, que va a ser de ti. Si tú te alegras mi ser sufriendo y llorando aquí por ti. DJ Eduardo da Mighty. Dizer adeus e logo continuar em calma. Oh, no. Tu sabes bem que minha vida será um horror, que meu destino é morrer de amor por ti. Se aproxima de você, filho. 007. Já apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Carinhosamente aos corações apaixonados, hein? Marcelo Paixão, pra mais se apaixonar. Chega o fim de semana, hoje eu tô com tudo, vou te procurar. Se liga aí, menina, hoje eu tô no jeito pra te encontrar. E já sei que você também quer, esse charme é coisa de mulher. Então deixa comigo, que eu tô a perigo, louco pra te amar. Ei, coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor. Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sofro a dor? Ei, coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor. Coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Eita, coração apaixonado, não sofre não, viu? Marcelo Paixão, Mundo do Arrocha. Desde o fim de semana, hoje eu tô com tudo, vou te procurar. Se liga aí, menino. Hoje eu tô no jeito pra te encontrar. E já sei que você também quer, esse charme é coisa de mulher. Então deixa comigo, que eu tô a perigo, louco pra te amar. Ei, coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor. Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Teu corpo molhado, teu rosto suave, seus lábios de mel. Morena da cor do pecado, teu jeito maneiro me fez ser fiel. Ei, coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor. Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor. Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou fraco? Banda 007. Querendo te

eu bebendo gela, tomando